Próxima estação, Trianon MASP. Permaneça no corredor. Obrigado por facilitar o embarque. É 6:30 e o trampo acabou. E para casa eu vou ir de metrô. Tá bem lotado, eu só vou de pé. E fica tenso quando chega na Sé. É um martírio tipo uma guerra. E o meu destino é pra Itaquera. Tá muito cheio, não aguento mais. Acho que eu vou descer no Brás. O metrô lotado não é legal. A gente paga caro pra passar mal. 3 reais todo dia o metrô tá igual. No fim do horário comercial passo mal. Próxima estação, Vila Madalena. É 6:30 e o trampo acabou. E para casa eu vou ir de metrô. Tá bem lotado, eu só vou de pé. E fica tenso quando chega na Sé. Oh, oh, entra logo. Pulo gordo, dá não. Tá muito cheio, não aguento mais. Acho que eu vou descer no Brás, Brás, Brás. O metrô lotado não é legal. A gente paga caro pra passar mal. 3 reais todo dia o metrô tá igual. No fim do horário comercial passo mal. O metrô lotado não é legal. A gente paga caro pra passar mal. 3 reais todo dia o metrô tá igual. No fim do horário comercial passo mal.